nós caindo, se apresentando o Coronel Oliver Derrite, solenidade dia 17/10/2017, às 22 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Presentes na sala: Coronel Oliver Derrite, Primeiro Sargento João Pedro, Soldado Ederson Domingues, Estagiário Jean Santos, promovido de hoje. Bom, o que fala do seguinte, Mike. Eu tive a oportunidade de fazer 2 dias de estágio com o mesmo. Fiz patrulhamento hoje também, me dei super bem. E percebi que é um Mike que é atencioso, que tem um potencial que ainda pode ser descoberto. E queria deixar o sargento aí com a palavra. Sargento, quer pê? Bom, passando pro coronel. Coronel, quer pê? Positivo. Falando aí do Jean, né? O que dizer aí do Jean? Jean começou aqui recentemente com a gente, né? O batalhão, num primeiro momento, apesar dele não mostrar 100%, a gente se preocupou com ele, tá? Ele ficou alguns períodos ausente aí do seu estágio. O batalhão teve paciência, tá? Acompanhou aí e a gente acreditou no potencial dele, né? Esperamos que essas decisões surjam efeitos aí, no decorrer do trabalho dele aqui no BPM, tá? Pelo esforço nosso e por sempre acreditar em nossos efetivos. Eu não tive patrulhando ainda com o Jean, tá? Mas não me chegou nada contra ele, não tive nenhuma reclamação até o momento. Elogios também não tive nada, mas é um jogador aí que pode, no decorrer dos dias, fazer toda a diferença. Então é isso. Estou desejando aí boa sorte, né, nessa nova, sua nova fase, e que vamos contar sim com o seu trabalho aí sempre. É isso que eu tenho a dizer. Positivo. Coronel, 10/17 está aí. Positivo. Com a palavra aí do Coronel Oliver Derrite. Ederson, QAP, Ederson. Positivo, que é PQRV. Algo a falar do Mike? Algo a falar sobre o mesmo eu não tenho, pois eu não tive a oportunidade de estar presente junto com o mesmo, mas gostaria de deixar pelo menos uma palavra de motivação aí para o mesmo. Da minha parte, sendo um soldado, onde ele vai chegar na mesma patente, mas algo que o mesmo precisar, pode me procurar. Além de eu ter me reintegrado, estou ajudando o Oliver a crescer novamente, então estou em QAP aí. Positivo, com a palavra aí do Ederson Domingues, soldado do batalhão. Bom, seguinte, Jean, eu vou estar passando agora para você o juramento, tá? No meu comando, o senhor lê ele em voz alta, tá? E após isso, as palavras do senhor, positivo? Positivo. Se apresenta primeiro e ao meu comando, você lê o juramento. Estagiário Jean Santos. Posso? Positivo. Estagiário Jean Santos se apresentando ao Coronel Oliver Derrite e os demais companheiros de farda. Pode ler o juramento. Posso começar? Positivo, Jean. incorporando-me à 17ª Batalhão de Polícia Militar Virtual e o que representa essa instituição, desculpa. Os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei e desistirei, falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros aqui que testemunham que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17ª BPM. Parabéns aí ao mesmo, Jean Santos. Entregando aqui então a patente de soldado, né? A partir de hoje, você é considerado legítimo aí da 17 BPM, tá? Então, toda a imagem deste batalhão dependerá das suas boas escolhas e dependerá do seu trabalho, tá? Então, sempre se atente às regras do batalhão, principalmente, tá? Os nossos treinamentos, as padronizações que nós temos de abordagem, de comunicação, tá? Tente ao máximo seguir à risca as nossas tradições, tá? E sempre você vai ter uma boa imagem da 17. Sempre as pessoas vão ver através de você como é esse batalhão, tá? Através do seu trabalho. Então sempre acredite nisso, tá? E você, lógico, fazendo o seu melhor todos os dias, você só tem a ganhar com a gente, tá? A gente vai identificar o que você tem de melhor e as oportunidades para você crescer de patente vai ser ainda mais, certo? Então parabéns aí, Jean Santos, por essa sua patente aí de soldado. A partir desse momento aí, Obrigado. você vai ter agora 30 segundos para agradecer aí as pessoas que te ajudaram a chegar nessa patente, tá? Ou alguma outra gratificação aí, tá? Então, com a palavra aí, seus obrigados, 30 segundos. Bom, primeiramente, eu quero agradecer aqui ao terceiro sargento Mascarenhas por me convidar para esse batalhão e por me oportunar e por me treinar, né? E agradecer a você pelos parabéns e ao soldado Edson Domingues também. E eu não tenho muito o que falar, não, porque eu sou muito ruim com essas palavras assim, mas só tenho a agradecer a todos. Positivo. Então, uma palavra aí do Jean Santos, tá? Parabéns, é uma nova jornada. E o senhor só vem a crescer aí no batalhão, tá? Seja bem-vindo. Positivo. Nós somos a 17 BPM.